vai, ó. Falou, 1725, agora sim, pronto, pushback, acionamento, gate 102. Voo 1795, ciente, não me escuta, aguardando, duas aeronaves irão taxar a retaguarda, o quê? Duas aeronaves a retaguarda, voo 1795. Ah, salvo, 1897, posição meia dúzia para posicionamento. Voo 1897, ciente, não me escuta, aguardando, é o segundo agora na solicitação, temos duas aeronaves já puxando, e o seu será o segundo, ok, na sequência, não me escuta, por gentileza. Só corrigindo, a gente vai ter que acionar na posição, ok? Gente, aguarda ainda para início de acionamento. A aeronave no 5 vai puxar até o através do 612, ok? Tudo bem, não se escuta. Então, no 612 vai puxar mais para trás, ok? Alfim, aqui, quilo na escuta. Alfim, aqui, quilo na escuta. Condições de regressar um pouco mais a aeronave, devido à aeronave da Gol, vai puxar um pouco mais a retaguarda para liberar a aeronave da companhia no através 04 para acionamento de motores? Ok, ciente. Gol no 607, prossegue então, push. Apenas coordenando com a equipe de solo, temos uma aeronave sendo rebocada à retaguarda e vai regressar um pouco mais a aeronave, ok? Para acelerar o pushback acionamento. Positivo, já estão cientes da aeronave atrás e também já estão com a distância segura da aeronave à frente, ok? Ok. Decolagem da pista 10, vento 040 graus com 05 nós. Nível de decolagem da 10, volume 04. Gente, entre recife 251, Oxiné 6291, bom dia, graças. O gol no 897 no meia dúzia na escuta do solo. Prossegue o gol 697. Está livre o acionamento dos motores na posição, aguardando para início de push. Reporta quando pronto para o push. Certo, gol no 897. APSA 6570, informação Foxtrot, Recife 370, só um instante, cópia, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. PUCA, Caju, na sua escuta, já estou 5 minutos do pushback. No 5. Willy 15, livre pouso na 10. 204, decolou 52, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 08, bom dia, obrigado, 804. Decimal 95, ajuste no 0, no 5, bom voo. Fala, voo 907, fala, tá? Temos 182, 3 horas e 50, Fernando Galeão. Voo no 607, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10 como número 2, ponto de espera torre em 118, decimal 95, com ajuste no 0, no 5, bom voo. Ajuste Indy Alpha, 295, obrigado, voo 907. Gol no 7, 1 no 5, pronto, copy. Gol no 7, 1 no 5, escutou solo? Sim. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da companhia retaguarda. Tem livre para o pushback acionamento, reporta táxi. Após a passagem da aeronave da companhia, gol no 7, 1 no 5, atualizado. APSA 6570, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 370, via Perwisk 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída FUCA, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5521 no transponto. Assumir 50, 370, está aprovado para Recife. Perwisk 58, decola da 10, curva esquerda, perfil FUCA Caju. 208, 5521, nota cargo 6570. APSA 6570, correto, parte 3, chama pronto para o pushback-acionamento. O 6570 está pronto para o pushback-acionamento. APSA 6570, ciente, só um instante para iniciar o push. A aeronave sendo rebocada do parte 3, vai adentrar o parte principal, porém já temos uma aeronave iniciando o pushback no parte principal. Quem não me escuta aguardando, por gentileza. Confirma chamando solo. O trip 55 no 4 é o número 2 para início de pushback no pat 3, já me escuta aguardando, por gentileza. Escuta. 222355, 219. Salvador, bom dia, passaria do 2223. Passaria do 2223, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, remota 13, pátio principal, agilizando na medida do possível, por gentileza. Alfa, Juliette, 13, está agilizando aqui, ok? 2039. O Alfa Yankee Kilo na escuta? Alfa Yankee Kilo na escuta. Prossegue, por gentileza, o rebote um pouco mais a entrada do pátio principal. A intenção é ingressar após a aeronave da Gol, finalizando o push na, no Través 04, para que a gente possa agilizar, ok? Ok, Alfa Yankee Kilo. Voo 897, aguardando aqui para puxar no 6. Voo no 897, entendido já pronto para início do push, meia dúzia? Afio. Sente, após a passagem da aeronave da Passaredo, a TR da Passaredo, a retaguarda, ingressando agora no pátio principal, está livre o pushback, acionamento, reporta táxi, ok? Ok, após a Passaredo, autorizado puxar no 6 do 897. Cruza 1-0-1804, pode para bridge? Trip 5594, chamou o solo? Ele deu a nossa previsão, quanto tempo vai iniciar o postinho? Sente, a aeronave da ABS aguardando também no pátio 3. Um estimado de mais 5 minutos no máximo, ok? De 5 a 7 minutos no máximo. Ok, obrigado. 6570, passando a aeronave na cauda, pode iniciar? MAPSA 6570, afirmo. Após a aeronave a cauda ingressar no pátio principal, está autorizado para o pushback, treinamento, reporta táxi. O Alfa Yankee Kilo na escuta? Alfa Yankee Kilo na escuta. Assim que a aeronave da Gol iniciar o táxi no Través 04, pode prosseguir o reboque agilizando na medida do possível, ok? Ok, obrigado. Para o táxi, Gol 1705, a bordo estão 181. 3 horas e 50, um galeão alternativo. Voo 1-7, 1-5, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8.95, ajuste no 0-5, bom voo. Livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera 1-0, voo 1-7, 1-5, ajustado no 0-5, um bom dia. A transição está muito ruim, não compreendi. Somente com o centro Recife. Gol 804, chame Recife agora, 251. 251, 804. Salvador, bom dia, voo 1705, pronto, ponto de espera, pista 1-0. 607, decolada 59, 208. 208, bom dia. 715, Alima 100. Alima 100, voo 1705. Salvador, bom dia, voo 607, 1640, 360, na Dayon. 607, contato radar, suba 360. É, deixa eu autorizar 360, Golan 607. Pode voar da Elba presente, Golan 607. Autorizado. É autorizado da Elba. Latino 5, autorizado decolagem, 020 graus, 49. Livre decolagem, voo, no 7, no 5. O gol 1897, 3 horas de autonomia, perna Campinas, 193. Gol 1897, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95. Ajuste no 0 no 5, bom voo. Ok, tá, então, pelo pátio principal, da ponta de espera da 10, 1895. Obrigado, bom dia. Gente, um bom dia, Alfa e Yankee Kilo. Bom dia, galera. Axia 6502 a bordo, presente 2 horas e 35, confirmando Natal. 08, um bom dia. Da Gol, prossegue como número 2 até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Gol, ponto espera 90, 2895. Muito obrigado, ótimo dia. Trip 5594, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. Reporta para o táxi, 5594. Ali mantém o 1897. Ali mantém. Gol 942, chame Recife 12545. Salvador, bom dia. Também é 567, ponto 090, número 2, pronto. T, 125, 45. 25, 45, 64, 2, pronto. Vai. Vai, gente, mantém a também é 567. Lanterna Salvador, autonomia 3 horas e 40 minutos. Segue em frente em Zé Alfa, no ponto de espera, 786, voltímetro marca Nick. Ponto de espera da 1018, confirma a frequência da torre? 782, decimal 95. 245. Recife 251, bom dia, Agoramia 07. Boa. Bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, Vitória da Conquista 180, pronto, cópia? Pronto pra cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decola da 10, sai da aba, após direto, Vitória da Conquista. Após decolagem, curva à direita, aciona 5527 no transponder, no 208, é a frequência do controle. Beleza, após nível 180, qual é a rota mesmo, por favor? Direto Vitória da Conquista. Afirmativo, direto Vitória então, nível 180, 5527, 128 com o controle de saída, ok? Só confirmando, você vai cumprir o perfil da saída Arbor e após Arbor voa direto Vitória da Conquista. Afirmativo, então Arbor, depois direto Vitória da Conquista. Chamaremos para o push-back de acionamento, muito obrigado. American 980 control, it's 30, altimeter 1015, for flea into 8000, AMA arrival, runway 10. Galeão, tente da informação, faça o trate. 3153, prepara da Eule da Brite, mantenha-me, escuta e aguarda a cópia, por gentileza. Gente, da LPG 3133. Salvador, bom dia. Cargo 6570, decolou na sua escuta, passa 2200. Apsa 6570, controle, contato radar. Contato radar, acende a 370, alça cargo 6570. Voo 17, 15, chama Recife, frequência 1288. 281, bom dia. Dia. O controle autoriza o ápice do voo para o de Aracaju? Negativo, ápice 6570. 14, fique atento à esteira do 767, quando pronto, autorizada a sua decolagem, 07049. Vai colar já no 0554. Onde intercepta peso Luno 0, SMAP, Luft, Barbacena. 5524 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. 3153. Autorizado 380 para Galeão, decola no zero, para o Fiji da El, Lia da Bridge, aerovia para o Zulu 10, ATS MAP, MAP. Aciona 5524, controle de 08, 3153. Contingimento correto, chamar quando pronto para o push no 8. Vem chamar para o push 3153. Trip decolado, 1-0, controle, 1-2-0, esse ponto. 08, 5-4. Salvador, trip 5-5-4. Trip 5-5-4 é o controle, contato radar. Sente quanto possível, eu vou direto, esconde. Positivo. American Niner 80, clean to 5000. 35,000, American Niner. Absa 6570, Chevy Recife 2545. 2545. Salvador, eu trato 3153, pushback acionamento 08. 3153 autorizado, pushback acionamento chama ataque. Autorizado, vai chamar o ataque, tá? 3153. Gol 1897, Recife 1253, 25, bom voo. Confirmando Recife 1251, a secundária 1133. 25. Muito obrigado, tenha uma. Falcon 980, descend 2,000 feet, 281015, clear final report established, localized. Descend to 2,000 feet, 1015, cleared final approach, and we'll call you when we're established in final, American 980. Okay. Cento e dezoito decimal 95, frequência da torre, tá? 2223. Prossiga. Só lembrando, a gente não consegue cumprir aqui esse perfil de 10 mil. Vai manter a restrição de 3 mil aí na subida, ok? Ok, eu informo o controle que você vai manter a restrição de 3 mil na subida. Ah, ok. Muito obrigado, então.